Uma boa noite a todos. Boa noite. Como é bom estar aqui com vocês. Vocês são a verdadeira razão do ministério de um pastor. O pastor é feito para ajudar a igreja nas suas lutas, nas suas dificuldades, e de alguma forma ser um instrumento de Deus para a edificação da igreja e para a salvação de pessoas. Vamos abrir a Bíblia, Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. E enquanto você abre a tua Bíblia, deixa eu anunciar para você. Essa noite, o título da mensagem que eu trago para vocês é assim: a perfeição de caráter e o único conceito de pecado. E hoje nós vamos adentrar nas questões mais específicas e inclusive mais complicadas da discussão sobre perfeição de caráter. Por quê? Porque se existe algo que nos faz imperfeitos, é justamente o pecado. É exatamente esse o centro da nossa imperfeição. Então, quando a gente vai falar de perfeição de caráter e vai falar de pecado, parece que as coisas dão um nó. E esse nó vai ser apertado ao seu máximo grau ao lermos a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. E assim diz a palavra do Senhor: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Existe algum ser humano que não peca? Não existe. E essa questão nos lança numa problemática muito grande. Irmãos, quando a gente fala de perfeição de caráter, nós estamos falando de um tema que tem o potencial de nos lançar em discussões muito grandes e muito complicadas. Falar de perfeição de caráter tem a ver com o Evangelho, com a salvação, com o pecado e com a obediência à lei de Deus. Mas não é só isso. Já ouviu falar do selamento? Já ouviu falar de chuva serôdia? Já ouviu falar de eventos finais? Já ouviu falar de fechamento da porta da graça? Já ouviu falar sobre a natureza de Cristo? Vencer como Jesus venceu? E etc. Tudo isso tem a ver com o nosso tema da perfeição de caráter. E eu já entendi que fazer uma semana de oração só sobre esse tema não vai ser suficiente. Vou ter que fazer uma meia dúzia de semanas de oração sobre esse tema. Portanto, irmãos, perfeição de caráter e pecado são temas muito amplos, muito grandes, muito profundos. E o assunto de hoje é o mais fundamental da semana inteira. Por quê? Porque o pecado é a razão pela qual nós precisamos do Evangelho, nós precisamos da salvação, nós precisamos ser reconduzidos à obediência à lei de Deus. É a razão da nossa missão em pregar ao mundo, mesmo em meio ao fim do mundo e até o fim do mundo. Além disso, diante da magnitude e amplitude do tema, o conceito de pecado se torna muito importante. Por quê? Porque ele vai influenciar tudo o que a gente pensa. Dependendo da minha visão de pecado, vai mudar a minha visão da salvação, a minha visão da natureza de Cristo, a minha visão do Evangelho, a minha visão dos eventos finais. Pode ser influenciada ou moldada pela minha visão do que é o pecado. Se eu crer que pecado é só roubar e matar, e eu não roubo e não mato, eu me sinto um não pecador. Aí você vai pregar por aí e diz para as pessoas: vocês são pecadores. A pessoa ri na sua cara. Ah, eu não mato, eu não roubo. Tu está dizendo o quê? Que eu sou pecador? Eu não. Eu vivo minha vida correta, eu pago imposto, eu sou bom, eu faço caridade. Acontece isso ou não acontece? Por causa da visão do pecado que ela tem. Aí você fala assim: você precisa ser salvo. Eu não. Não estou perdido. Estou aqui direitinho com Deus. Estou vivendo a minha vida correta, Deus vai lembrar de mim, vai me salvar. Tem pessoas que pensam assim? Um monte. Por isso, a visão que nós temos do pecado molda a nossa visão da salvação. E o texto bíblico de hoje nos disse: não existe ser humano sem pecado. Então, o que será que é o pecado que todo mundo tem? Porque, de fato, nem todo mundo rouba, nem todo mundo mata. Se pecado for só roubar e matar, de fato, nem todo mundo é pecador. Mas o pecado é mais profundo do que isso. No sermão que eu preguei aqui, no primeiro dia, eu falava da essência do evangelho e da perfeição de caráter. Eu afirmei que o pecado é um conceito plural. Pode significar mais do que uma coisa. E eu vou relembrar para você os vários possíveis significados de pecado. Por um lado, pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, verso 4. Por um outro lado, é tudo que não provém da fé. Romanos 14, 23. Então, ora o pecado é definido em função da lei, ora o pecado é definido em função da fé. Matar é pecado? É. Por quê? Porque a transgressão de uma lei, não matarás. Não crer em Jesus é pecado? É. Porque o que não vem da fé é pecado. As duas coisas, conceitos plurais. Eu falei aqui que o pecado é aquilo que nós sabemos que devemos fazer, mas não fazemos. Tiago 4,17. Você sabe que você deve dar carinho para tua mãe, mas você não liga para ela, não escreve para ela, não manda mensagem para ela, não visita ela, não perdoa ela os erros dela. É pecado ou não é? É pecado. Além de você ter que honrar o pai e a mãe, você sabe que você deve fazer o bem para ela. E se você não faz, nisso peca. Em outros momentos, existe o que a Bíblia chama de pecado por ignorância. Levítico capítulo 4, versos 27 e 28. Também na Bíblia, pecado pode ser uma lei na natureza humana. Romanos capítulo 7, verso 20 e 21. Lembra daquele dilema de Paulo? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse faço. Fazer o mal é pecado? Claro que é pecado. Paulo não queria fazer o pecado, mas mesmo assim acabava fazendo. Percebe que o pecado é uma coisa mais profunda? É o que a Bíblia ensina. Outra coisa, a Bíblia nos diz que o pecado deve ser definido em função da lei. Ele diz, onde não há lei, não há pecado. Romanos 4,15. Mas lá em Romanos 14, verso 14, se diz assim, nada é impuro de si mesmo, salvo para aquele que o considera. Então entenda uma coisa, transgredir a lei é pecado, mas não é só a lei de Deus, é a lei da minha própria consciência. Existe alguma lei na Bíblia que proíbe usar terno preto? Não, não tem nenhuma lei de Deus que proíba. Mas vamos pensar que eu, Ezequiel, olhasse para as pessoas de terno preto e pensasse assim, nossa, parece um funeral, parece uma coisa do diabo, terno preto. Na minha consciência, é errado usar terno preto, traz uma imagem negativa, uma imagem ruim. Então o que eu devo fazer? Eu não devo usar terno preto, por causa da minha própria consciência. Não é porque tem uma lei na Bíblia, é por causa da minha consciência. Está entendendo a questão? E o que eu não posso fazer? Obrigar o outro a pensar como eu, naquilo que a Bíblia não diz. Você que está usando terno preto, vai para o inferno, viu? Isso eu não posso fazer. Mas eu posso ter a minha consciência e seguir de acordo com ela. Eu não uso e ponto final. E eu estou dando esse pequeno exemplo, mas poderíamos falar de outros exemplos. Ver televisão é pecado ou não é? Depende. Alguém pode pensar que é pecado. Beleza. Quem pensa assim, que não veja televisão. Agora, não obrigue os outros a não ver televisão. Cada um vai dar contas de si mesmo. Ficou claro isso aqui? Então, pecado é um conceito plural ou não é? Ficou claro isso na Bíblia? É um conceito que pode significar várias coisas diferentes. Ok. A partir daqui, irmãos, eu queria mostrar para você um pouquinho da complicação que é a doutrina do pecado na Bíblia. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 12. E eu já preguei, irmãos, pelo menos 3 semanas de oração só sobre o conceito de pecado. Está tudo aí na internet. Você vai encontrar aí mais de 20 sermões meus falando só do pecado. Imagine uma hora cada um, né? Umas 20 horas aí estudando o tema do pecado. Então assim, ó, se vocês estão achando que eu estou demorando aqui, Vocês estão enganados, viu, irmãos? Eu estou tentando ser o mais rápido que eu posso. Mas o tema é importante e sério. Então, se você quiser se aprofundar no estudo do pecado, depois eu te dou aí um DVD com 20 sermões aí e você ouve lá na sua casa, tá bom? Mas o fato é, a gente tem que parar para pensar. E Romanos 5, verso 12, vai nos ajudar a entender, e a Bíblia nos diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse texto é muito intrigante, muito complicado, e ele mostra duas verdades a respeito do pecado. Percebam, por um lado o pecado é uma herança, e por um outro lado o pecado é uma atitude ou uma escolha. Olha só o começo do verso: por quantos homens entrou o pecado? Por um só. O seu pecado entrou por meio de quem? De Adão. Entrou por causa dele. E chegou até você como uma herança. Você já nasceu com uma herança egoísta, com uma herança maldosa, com a inclinação ao mal, ao pecado, e já sendo pecador. A criança, ela não tem a maldade do adulto, mas ela tem a maldade dela. E tem egoísmo. Desde o comecinho da vida, desde o ventre da mãe. Isso é o que a Bíblia ensina. Lembra do Salmo 51? Em pecado me concebeu a minha mãe. Lembra de Isaías 48? Era chamado de transgressor desde o ventre materno. É uma herança que a gente carrega. Aí alguns começam a dizer assim: ah, Ezequiel, eu concordo com você, é tudo culpa da minha mãe. É tudo culpa dos outros. Eu não tenho culpa de nada. Cara, mas você é um ladrão, assassino, mentiroso, bate na mulher. Não, mas a culpa é da minha mãe. Minha mãe que me criou errado. Não tem gente assim? Quer botar a culpa nos outros? Não, pecado é uma herança, eu não tenho nada a ver com isso. Não, a Bíblia diz: por um só homem entrou o pecado, então é uma herança. Mas a Bíblia também diz que a morte passou a todos, por quê? Porque todos pecaram. Não é a sua mãe que pecou, você pecou. Não é ficar jogando a culpa nos outros, é você entender que você também é um pecador. Então perceba, é um conceito plural. Às vezes é uma herança, às vezes é uma escolha, uma atitude que eu faço, sendo eu mesmo pecador. Portanto, irmãos, para ser pecador, basta ser gerado ou nascido na família de Adão. A única exceção é quem? Jesus, que nasceu na família de Adão, mas não foi pecador. Exceção maravilhosa, não é? E agora você começa a entender quem é Jesus. O seu amor, o seu poder, a sua palavra, a sua graça tem poder de fazer o que ninguém tem poder para fazer. Esse é Jesus Cristo. E Jesus não teve essa herança de pecado. Nós vamos falar mais sobre isso amanhã. Mas o pecado não é só uma herança, também é uma escolha. E Jesus também nunca fez uma escolha de pecado. Jesus não teve natureza pecaminosa, nem fez escolhas pecaminosas. Ele foi diferente de todos os outros homens. Jesus é único, ele é o Senhor do universo. Pelo princípio da não contradição, nós defendemos que o pecado é tanto uma escolha quanto uma herança. E existem algumas questões parecidas com isso nos escritos de Ellen White sobre perfeição de caráter. Vou mostrar para vocês algumas citações. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 192. Ellen White diz assim: elas, falando de algumas crianças, herdam o caráter imperfeito dos seus pais. O caráter como uma herança. O pai teve um caráter errado, passou como herança um caráter errado para os seus filhos. Interessante. Por um outro lado, ela diz assim, Mente, Caráter e Personalidade, página 546, o volume 2. Não se herda caráter perfeito, não o recebemos por acaso. Nós recebemos o quê? O caráter imperfeito por herança. Mas caráter perfeito, não. Vê a desigualdade da coisa? A gente já nasce imperfeito, ninguém nasce perfeito, no sentido moral e espiritual. Por um outro lado, a continuação desse texto de Mente, Caráter e Personalidade, ela diz assim: O caráter nobre é ganho por esforço individual, mediante os méritos e a graça de Jesus. Então, o caráter imperfeito é meu por herança. O caráter perfeito, eu tenho que me esforçar por ele. Eu tenho que me esforçar para rejeitar o meu pecado, para poder ter um caráter perfeito. Essa é a questão que esses textos nos mostram. Lembra de ontem, onde nós lemos, né, Fundamentos do Lar Cristão, página 56. Todos têm caráter imperfeito. É igual o texto que nós lemos de Eclesiastes hoje. Todo mundo peca. É a mesma coisa. Todo mundo tem caráter imperfeito, todo mundo peca. São as mesmas verdades. Existem outros textos de Ellen White. Quero ler para você aqui. Desejado de todas as nações, 7:62. A lei requer justiça, vida justa e caráter perfeito. Mas isso o homem não tem para oferecer. A lei de Deus, o que ela pede de nós? Que a gente faça tudo certo e não faça nada errado. Mas quem de nós pode oferecer tudo certo e nada errado para a lei de Deus? Nenhum de nós, ela diz. Isso o homem não tem para oferecer. Portanto, alguém tem um caráter perfeito em última instância? Não, ninguém tem. Portanto, quando a Bíblia nos exorta a sermos perfeitos, quando Ellen White fala que nós podemos alcançar perfeição de caráter, qual é a conclusão? Essa é uma perfeição relativa, não absoluta. Aí você lembra da mensagem de ontem. Perfeição pode significar várias coisas diferentes. Perfeito pode significar útil. Todos nós podemos ter um caráter útil nas mãos de Deus. Agora, viver sem pecado absolutamente, nenhum de nós consegue. Percebe a diferença de uma coisa e outra? Todos nós podemos ser bons e crescer à imagem e semelhança de Jesus e sermos parecidos com Ele, mas nós não somos idênticos a Jesus. Entende a diferença de uma coisa e outra? Eu posso ser um bom pai, um bom filho, um bom pastor, um bom amigo, mas eu não posso me comparar com Jesus. Jesus é sem pecado, eu sou pecador. E amanhã nós vamos falar mais sobre isso. Agora, aqui surge um desafio a tudo que eu preguei para vocês até agora. E esse é um desafio que merece ser considerado. Para tentar manter as interpretações perfeccionistas, alguns adventistas defensores da perfeição de caráter evocam o pensamento de Ellen White, que ela repetiu várias vezes em seus escritos. E Ellen White escreve assim: nossa única definição de pecado dada nas Escrituras é transgressão da lei. Nossa alta vocação, página 139. Ellen White repetiu esse pensamento em muitos textos. Olha o que ela está dizendo. O único conceito de pecado dado na Bíblia é transgressão da lei. E aí os perfeccionistas, eles fazem o seguinte. Eles ignoram a pluralidade bíblica do conceito de pecado em nome de Ellen White e o único conceito de pecado, que é a transgressão da lei. É isso que alguns adventistas fazem. Eles trocam a Bíblia, deixam a Bíblia de lado e agora diz assim: Ellen White falou, o único conceito de pecado é transgressão da lei. E qual que é a conclusão que eles querem chegar? Se eu não tenho outro Deus, se eu não adoro imagem, se eu não falo o nome de Deus em vão, se eu não trabalho no sábado, se eu honro meu pai e minha mãe, eu não mato, não adultero, não roubo, não minto e não vivo em cobiça, qual que é o resultado disso? Eu não peco. Está entendendo qual que é o argumento deles? Se eu faço tudo certinho e não faço nada errado, eu não peco. Porque o único conceito é transgressão da lei. Não tem pecado da natureza humana, não tem pecado por ignorância, não tem pecado que é falta de fé, não tem o pecado que é eu saber o que devo fazer e não fazer. Eles ignoram tudo isso em nome de Ellen White. Agora, nós temos problemas com quem age dessa maneira. Por várias razões eu vou explicar para você. Primeiro de tudo, Negar os vários conceitos de pecado é negar a própria palavra de Deus. Além do conceito de transgressão da lei, a Bíblia diz, tudo que não provém da fé é pecado. Romanos 14, 23. É um conceito diferente de transgressão da lei. Outra coisa, Jesus falou, quando o Espírito vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele vai dizer, do pecado por quê? Porque não crê em mim. João 16, versos 8 e 9. Então, pecado é não crer em Cristo. Qual dos mandamentos diz, crerás em Cristo? Nenhum. Então, existem pecados que não são transgressão da lei. Mas espera aí, Ezequiel. Você está dizendo que Ellen White mentiu? Você está dizendo que Ellen White falou uma besteira? Porque ela diz que o único conceito de pecado é transgressão da lei? Para isso, irmãos, nós teremos que lembrar do exemplo que eu dei para vocês no primeiro sermão. Eu falei do único filho de Abraão. Como que era o nome dele? Isaac. A Bíblia diz que ele era o único filho. Mas Abraão tinha outro filho ou não tinha? Como que era o nome dele? Ismael. Mas a Bíblia não diz que era único? Mas não tem mais de um? Lembra que nós aplicamos o princípio da não contradição. E como é que resolvia então? Ismael é filho de Abraão, mas Isaac é o único filho da promessa. Existe um contexto que torna Isaac único. Ou seja, nesse caso, único não é matemática, é um. Único quer dizer especial, mesmo existindo outros. Será que nós podemos aplicar essa mesma lógica para o texto de Ellen White? O único conceito de pecado? Qual era o contexto no qual Ellen White escreveu? Século 19 nos Estados Unidos. E o que eram os Estados Unidos no século 19? Um país cristão, um país protestante, que dizia crer na Bíblia. Mas os Estados Unidos não guardam o dia de sábado. E Ellen White diz assim, vocês estão rejeitando a lei de Deus. O único conceito de pecado é a transgressão da lei, ou seja, é um conceito especial que está sendo esquecido. Pergunta hoje em dia para um evangélico ou para um católico, o que é pecado? Ele vai dizer que pecado é coisa errada, mas não vai dizer que pecado é transgredir a lei de Deus. E por quê? Porque eles não são ensinados nessa verdade. Porque se ele for ensinado nessa verdade, ele vai querer descobrir que lei é essa? E ele vai ser conduzido aos 10 mandamentos. E ele vai precisar guardar o sábado, se ele quiser não transgredir a lei. Está entendendo a questão? Esse é um conceito importante, transgressão da lei? Muito. Então Ellen White faz o quê? Enfatiza ele. Devemos defender o único conceito, mas não é dizendo que não existem outros. É dizendo que aquele é um conceito especial para nos guiar na verdade de Deus. Você acha que Ellen White está negando que nós temos uma lei na nossa natureza que nos leva ao pecado? Ellen White é maluca agora? Está negando a Bíblia? Você acha que Ellen White está dizendo que aquilo que não vem da fé não é pecado? Ellen White está negando a Bíblia? Claro que não. Ellen White diz, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Fundamentos da Educação, página 126. Da mesma forma como ela diz que a transgressão da lei é o único conceito, ela diz que a Bíblia é a única regra de fé e prática. E nós vamos chegar a esse ponto mais para frente. Portanto, o conceito único não é matemático, mas sim especial. Da mesma forma que Isaac ser o único filho não nega que Ismael também era filho, transgressão da lei ser o único conceito não nega que existem outros conceitos. De outra forma, Ellen White simplesmente estaria negando a palavra de Deus, e só isso. Mas Ellen White não faz isso, e é por isso que nós cremos que ela foi usada por Deus dentro dessa igreja. E você percebe nos escritos de Ellen White muitos outros conceitos de pecado. Agora, para a gente caminhar para o fim, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13. O assunto dessa noite, irmãos, é essencial e importante. vamos entender algumas coisas. Romanos 13, versículo 10, a Bíblia nos diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Deixa a Bíblia aberta em Romanos 13. Irmãos, se o pecado é a transgressão da lei, nós devemos estar conscientes do que significa guardar a lei, que é o oposto do pecado. Então olha só, olha que argumento interessante. Transgredir a lei é pecar. O amor é guardar a lei. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. É possível eu não transgredir a lei, mas ainda assim ser imperfeito em amor? Olha o que eu quero dizer. Eu consigo ser alguém que não rouba, não mata, não mente, não trabalha no sábado. Eu não transgrido os 10 mandamentos. Eu consigo ser alguém assim? Claro que eu consigo. Mas mesmo assim eu posso ser alguém que falha em amor ao mesmo tempo? Pode, certo? Então, ó, eu não estou transgredindo, mas eu também não sou perfeito em amar. Então percebam uma coisa importante. Às vezes, irmãos, a gente confunde as coisas e a gente acha que a gente não é pecador porque a gente não está o quê? Transgredindo. E a gente acha que nós somos os santos da paróquia, né? Os pecadores esses aí fora, aqui dentro nós somos os santos, os bonzões. Mas nos falta amor ou não falta? Nos falta amor, irmãos. E nós vamos dizer que nós somos sem pecado? Guardar a lei não é o amor? Então perceba, existe um sentido do pecado que é a transgressão. E desse sentido, todos nós devemos nos afastar. Não roubar, não matar, não mentir, não adulterar, não trabalhar no sábado e etc. Mas existe um sentido mais profundo, que mesmo que você não transgrida, você ainda é um imperfeito pecador. E é isso que você tem que entender. Agora eu quero mostrar mais uma coisa. Vai para o verso 8 do capítulo 13. E eu quero conduzir vocês a uma questão interessante. Olha só. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Quem ama é fiel à lei de Deus. Quem é fiel à lei de Deus, ama. Então será, quem tem amor não peca? Vai para Efésios capítulo 4. Depois Filipenses capítulo 1 e nós vamos terminar. Efésios 4, versos 15 a 16. Perceba a minha pergunta. Quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pecar é transgredir a lei. Então será que quem ama não peca? E Efésios capítulo 4, a partir do verso 15, vai nos ajudar a responder, dizendo assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajuntado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vai para Filipenses 1, verso 9. Uma página adiante, é o próximo livro. E Paulo diz assim: e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Então entendam uma coisa: quem ama guarda a lei, mas ainda precisa crescer e aumentar. Então, nós temos vitória contra o pecado? Sim, mas essa vitória não é absoluta. Nós não deixamos de ser pecadores. Por quê? Porque por melhor que nós sejamos, a gente ainda precisa melhorar em amor. Faz sentido o argumento? Tranquilo? Dá para entender? Então, mesmo que eu não viva em transgressão, eu ainda sou pecador, eu ainda peco. É o que o texto de Eclesiastes diz. Não há homem que não peque. Existe homem que guarda o sábado? Existe. Que não mata, que não rouba, que não mente, que não cobiça? Beleza. Mas não existe homem que não tenha algum defeito no amor. O amor é paciente. A gente perde a paciência de vez em quando. E perde com quem? Com filho, com mulher, com marido. Se a gente perde a paciência com os mais íntimos, imagina com os outros. Se nós temos dificuldade de amar com amor perfeito, o marido ou a esposa, imagine amar esse povo louco desse mundo. E nós vamos dizer que nós somos os não pecadores? Vamos nos humilhar diante de Deus e vamos dizer: Senhor, obrigado, o Senhor já tirou muitos pecados da minha vida, mas eu ainda sou um pecador e eu preciso de Ti, Senhor Jesus. Entende a questão? Vamos terminar. Ezequiel, o que você está falando é bonito, mas você está enganando a igreja, pastor. Na eternidade nós não vamos crescer em amor? Sim. Na eternidade não vai ter pecado. Então crescer em amor não quer dizer que é sinônimo de ter pecado. Aí o Ezequiel se coloca numa situação difícil. Irmãos, deixa eu te dizer, de fato, vai chegar um dia em que o pecado não vai mais existir. Apocalipse 21 diz assim: e não haverá pranto, nem luto, nem dor, nem morte, porque as primeiras coisas passaram. Onde não tem morte, não tem o quê? Não tem pecado. O salário do pecado não é a morte? Quando deixar de existir a morte, vai deixar de existir o pecado. Enquanto existe morte, ainda existe pecado. Então, quando é que o pecado acaba? Na glorificação. Está entendendo? Aí Deus retira o pecado para sempre. Até lá nós vamos lutar com a nossa natureza, nós vamos ser imperfeitos no amor. Mas o que que nós devemos evitar? Viver em transgressão da lei de Deus. Isso nós devemos evitar. Não viver em transgressão, rebelde, deliberada, consciente, saber o errado e fazer o errado. Isso nós devemos evitar. Mas sermos imperfeitos em amor, nós continuaremos a ser. Por isso nós permanecemos pecadores. Mas nós somos pecadores que têm fé em Jesus. E para quem tem fé em Jesus, existe salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A nossa salvação não é porque nós vamos adquirir um caráter sem pecado e perfeito. Vamos nos tornar iguais a Jesus. Isso é mentira. A nossa salvação é pela fé, é pela graça, e nunca será por nós mesmos. Tanto é verdade que Ellen White, ela chega a usar uma expressão que é deficiências inevitáveis, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 196. Deficiência que eu não sou capaz de evitar. Eu gostaria de não pecar nunca, em nada? Sim. Paulo também não gostaria? Também. Mas eu consigo ser totalmente perfeito? Não. Mas então, Ezequiel, o que é a perfeição de caráter? Irmãos, a perfeição de caráter é a perfeição de quem é sincero diante de Deus sobre os seus pecados. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Quando eu confesso o meu pecado, eu estou purificado do pecado. Amém. Quando eu assumo que eu sou pecador, eu estou perfeito diante de Deus. Amém. Isso faz parte da perfeição de caráter. Perfeição de caráter tem que ter o quê? Honestidade, não tem que ter? Se eu sou um pecador, eu não tenho que ser honesto com meus pecados? Faz parte da perfeição de caráter ser honesto? Faz. E é isso que os perfeccionistas não ensinam para nós. Os perfeccionistas ensinam a gente a colocar um fardo, não podemos fazer nada errado, temos que fazer tudo certo. Tá, mas quem que consegue fazer tudo certo e não fazer nada errado? Eles é que não conseguem. Mas amarram um fardo em cima de quem? De você e de mim. São iguais os fariseus. Amarram um fardo em cima dos outros que eles não querem carregar nem com um dedo. Esse é o perigo do perfeccionismo. Caráter perfeito passa por sinceridade perfeita. Portanto, quando os defensores da perfeição de caráter se apegam à única definição de pecado de Ellen White, mas ignoram que a Bíblia é a única regra de fé e prática, eles demonstram que eles não têm um caráter perfeito, porque eles só se apegam àquilo que lhes interessa. Ellen White diz que a única definição é transgressão da lei. Tá, mas Ellen White também diz que a única regra de fé é a Bíblia. E por que você não obedece o que ela diz? E muitas vezes esse pessoal se apega muito mais a Ellen White do que a Bíblia, é verdade ou não é? Tá pensando que a gente é tonto, irmãos? Outra coisa. Quando os perfeccionistas ignoram e escondem os textos de Ellen White, que vão contra a ideia deles, quando eles atacam a igreja por ela não se curvar aos erros que eles mesmos se curvam, eles comprovam que a perfeição de caráter que eles pregam é só uma teoria, é só uma doutrina e não é uma realidade na vida deles. Porque na teoria eles pregam a perfeição de caráter para fazer briga contra a igreja. para desviar dízimo da igreja, para falar mal da administração, para falar mal de pastor, para falar mal de quem não é vegetariano. Que perfeição de caráter linda vocês têm. Pega só o que me interessa e bate na igreja. E quando vai para uma discussão séria, sai correndo, porque não tem fundamento na palavra de Deus. E nem mesmo no espírito de profecia, porque só pegam o que lhes interessa. Irmãos, nós somos pecadores, e como pecadores, nós precisamos de Jesus, para que Ele impute o caráter dEle a nós, para que Ele não nos veja nos nossos defeitos, mas nos veja na nossa fé. E se Jesus ver fé em nós, Ele não olha para o defeito, Ele olha para o que Ele fez na cruz. Seus filhos têm defeitos? Têm. Mas pelo amor que vocês têm por eles, você nem olha para o defeito. E Deus é assim também. Deus nem olha para os nossos defeitos de caráter, se nós estamos em Jesus. Nós vamos falar sobre isso o resto da semana ainda. Tem muitos textos e muitas coisas. Esse tema é muito sério, irmãos. Muito mais sério do que a gente imagina. Ele vai no centro de quem nós somos. E nós somos pecadores necessitados de Jesus. E por causa disso, eu faço um apelo a você. Você tem uma oportunidade nessa noite de entregar o teu caráter para Jesus, de dizer para Ele dos seus defeitos, dos seus pecados, dos seus problemas, para que Ele transforme, perdoe e salve a tua vida. Mas não só você, ore pela sua família, ore pelos seus amigos, ore pelas pessoas que você ama e saia daqui renovado pela graça de Jesus. E assim que Ele possa transformar a nossa vida, hoje e para sempre. Vamos orar. Deus maravilhoso, eterno e querido, muito obrigado, Pai, pela mensagem da Tua Palavra nesta noite, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos revelou coisas profundas, importantes e complicadas sobre quem nós somos. E nós somos pecadores, Pai. Temos os nossos defeitos e erros, mas todos nós, Pai, clamamos a Ti o perdão e a transformação do nosso caráter nesta noite, Pai. Leva-nos aos nossos lares em segurança. Dá-nos a Tua paz e graça. Salva a nós e a nossa família e toda a Tua igreja. Abençoa esta igreja do Boqueirão, Pai. Que essa igreja cresça em conhecimento e graça e como um centro de salvação de almas, Pai. Dá-nos uma boa noite. Tudo entregamos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.